Mariano, detonando todas. Alô, Mel! Rolando vários backs, falando muito com volume, escutando Felipe Red. Do jeito que ela gosta, já tô marrendo demais. O menor sagaz, as gente satisfaz. Para da night, ano contadinho do pai. Para da night, ano contadinho do pai. Para da night, ano contadinho do pai. Faz ela assim que prazer, tá ligada que ela se contrai. O macete é pra deixar com gostinho de quero mais. Para da night, ano contadinho do pai. Para da night, ano contadinho do pai. Para da night, ano contadinho do pai. Sim senhor, putaria sim senhor, putaria sim senhor, putaria sim senhor. Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, tu por cima, tu sento, sento, sento, sento, sentando na minha, tu sentando na minha, tu sentando na minha, tu sentando na minha, tu sentando na minha. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Barão Vermelho! Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão.